Sonono 61, Salvador Guarulhos, copia? Sonono 61, autorizado Salvador Guarulhos, via Pesulu 10, bridge Pesulu 16, Belo Horizonte Trive. Decola da pista 10, direita após decolagem, nível 360, saída da El, transição Motiva. O código 5045 e o controle em 119.8. Correto, chama pronto no 09. Livre chamada 0919 no meu.